Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Gira som. Thank you.

Thank you.

Nada valem pra mim. Thank you.